ser filho acima de tudo, a tua presença, Pai. Faço questão da presença em meu coração. Sem a tua presença eu não saio daqui, ó Pai. Sou dependente dela pra descer e pra subir. É por causa da presença que eu estou de pé. Indispensável, companhia amável, tua presença é sustento, alento, segurança, bonança, abrigo, refúgio, descanso pra alma cansada. É brisa em pleno calor, fonte de água viva, se o rio secou, sem ela fico vulnerável. Com ela protegido estou. Não me atrevo a dar um só passo sem tua presença, Senhor. Fica comigo, fica, Senhor. Fica comigo, meu Salvador. Que eu estou de pé, indispensável, companhia amável, tua presença é sustento, alento, segurança, bonança, abrigo, refúgio, descanso pra alma cansada. Em pleno calor, fonte de água viva, se o rio secou, sem ela fico vulnerável. Com ela protegido estou. Não me atrevo a dar um só passo sem tua presença, Senhor. Fica comigo, fica, Senhor. Salvador, fica comigo, fica, Senhor, fica comigo, meu Salvador.